Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Alô, ouvintes do We Can Cast It, hoje o nosso tema para ornar aí com a chegada da Copa do Mundo, né, já que estamos chegando em junho. Nós vamos falar sobre mulheres no esporte. E hoje eu e a Gisele estamos com uma convidada conhecida de vocês, que é a Thaís Campolina. Tudo bem, Thaís? Tudo. É a segunda vez que eu venho, né? Estou muito feliz de estar aqui de novo. Nós é que estamos honradas com a sua presença. Se apresente brevemente, assim, para os ouvintes que ainda não te conhecem. Ah, eu sou a Thaís Campolina. Eu sou feminista e escrevo para o Ativismo de Sofá. E ela é uma fofinha, gente. Nesse tema de mulheres no esporte, eu acho que o que mais pega é por que o esporte feminino ele é tão subestimado, né? Por que existe tanto preconceito? Eu acho que o principal motivo para existir tanta falta de interesse no esporte feminino é o machismo, né? Para começar, que as mulheres começaram a participar das categorias esportivas há pouco tempo. Tem categorias olímpicas, por exemplo, que a participação de mulheres se iniciou no ano 2000. E além disso, além da pouca participação, tem a questão de que as pessoas consideram que o esporte masculino ele é superior ao feminino, né? Em força, em habilidade. Isso é muito presente, assim, quando eu vejo as discussões sobre esporte feminino. E isso prejudica muito no patrocínio que as atletas poderiam receber se ele fosse um pouco mais valorizado pela sociedade em si. É um ciclo vicioso. Elas não recebem patrocínio por causa do machismo e a falta de patrocínio atrapalha as pessoas perceberem a qualidade do esporte feminino, por causa que prejudica treinos e tudo mais. Eu consegui um dado de todos assim, os valores de patrocínio para esportes no mundo. Sabe quantos por cento desses valores vão para atletas mulheres? 0,5%. É muito pouco. A Maura Image, que é uma atleta do salto em distância, ela lançou um financiamento coletivo para as pessoas fazerem doações, né, para ela poder treinar. Até em uma das revistas TPM tem uma matéria sobre ela, que ela não conseguiu patrocínio porque as marcas só estão interessadas agora em patrocinar a Copa. Que é o quê? Futebol masculino. Então ela acabou ficando sem patrocinador e lançou, né, essa campanha e até conseguiu arrecadar bastante dinheiro. Ela não arrecadou tudo que ela pretendia, mas ela conseguiu arrecadar uns R$44 mil. Não, e ela é uma atleta que medalhista e ela sofreu isso. Imagina os atletas que estão no começo da carreira. É, e quando a gente fala de esporte, normalmente a gente liga muito à questão da superação, né? Eu acho que quando a gente fala de esporte feminino, é uma dupla superação. Porque você não tá ali só para superar o seu oponente, né? Mas também para superar toda essa carga de machismo, né? Que impede que elas possam fazer plenamente o seu trabalho. Exatamente. Aliás, tem uma história de uma nadadora chinesa, eu não vou saber falar o nome dela, mas eu vou colocar o link da história para vocês. Que ela conseguiu numa Olimpíada um recorde em menos tempo do que o recordista olímpico da categoria masculina. E aí questionaram ela, né? Então falaram, não, isso aí tem alguma coisa de doping, ela trapaceou de alguma forma, e aí foi provado, não, tava tudo ok, ela realmente é mais rápida, gente. O esporte ele tem algumas histórias bem interessantes, né? Tem uma história que aconteceu no beisebol, na década de 30, né? Que ia ter um jogo do Yankees versus o Lookouts. E o Lookouts tinha uma arremessadora que era mulher, uma menina, adolescente de 17 anos. antes do jogo, teve um jornal, que foi o New York Daily News, que falou em tom de deboche que os Yankees iam jogar contra um time que tinha uma menina em campo, sabe? E o Yankees, na época, era o grande time de beisebol, né? E tinha dois dos maiores ícones do beisebol da época, que eram o Babe Ruth e o Lou Gehrig. Não sei se é assim que fala esses nomes, tá, gente? Tinha essa menina, essa adolescente, que se chamava Beatrice Virne Jack Mitchell. E ela foi responsável por tirar os dois do jogo, né? Porque ela conseguiu vencer os dois ali. Olha. E aí rolou todo um backlash contra ela, né? Depois do jogo, o Baby Ruth disse que não sabia o que aconteceria se começassem a permitir mulheres no beisebol. Porque elas não seriam tão boas, porque elas são muito delicadas e elas morreriam se tivessem que jogar todos os dias. Meu Deus! Que era um esforço muito grande, porque elas eram mulheres, entendeu? Bom, e aí a Liga de Beisebol da época se manifestou e impediu que ela continuasse jogando, alegando que seria muito extenuante pra ela, sabe? Caraca, tipo, essa coisa de... É uma condescendência, né? Tipo, você... Nossa, estamos aqui te protegendo, né? Quer dizer, uma foi lá em 1930, a outra foi nos Jogos Olímpicos mais recentes. Porque ela, mulher, ela não pode ser tão boa assim. Será que todos esses obstáculos para as mulheres não entrarem no esporte não é um medo? Porque se as mulheres tivessem o mesmo patrocínio, o mesmo investimento, a mesma valorização, elas não iriam conseguir se desenvolver a ponto de igualar o homem em força, em desempenho atlético, em desempenho físico? Vocês acham que chegaria a esse ponto? Não, eu acho que em algumas categorias sim. E eu acho que mesmo se não igualar a força e a agilidade, a qualidade de jogo vai ser igualada, por causa que muitos machistas alegam que não assistem nenhum esporte feminino porque é ruim de ver. Eu não concordo. Só que se for o caso, se tiver tudo igualitário, todo patrocínio, estímulo durante a infância, eu acho que não vai ter por que existir esse argumento, apesar que eu acho que ele vai continuar existindo. Isso que você falou, Thaís, é interessante, mas ao mesmo tempo tem outro pensamento de que é agradável assistir o esporte feminino por causa do corpo da mulher, né? E aí eu já queria entrar num tópico que é muito recorrente, tá muito presente no esporte, que é o jornalismo punheteiro. Aquele que foca nas atletas não pelo desempenho delas, mas pelas formas físicas das mulheres, pela aparência delas. Eu odeio o jornalismo esportivo, assim, de forma geral, né? Mas claro que tem suas exceções, porque ele vive de eleger musas, né? Toda vez que tem um esporte feminino, tem que ter uma musa. Tem que eleger a mulher mais bela dentro de uma categoria esportiva, né? Isso é, tipo, muito desrespeitoso, porque a mulher não tá ali pra ser lembrada pela beleza, né? Mas pelas conquistas delas. É uma forma de objetificação, né? Colocam as mulheres como objetos decorativos pra agradar a visão masculina. E é extremamente heteronormativo também, né? Porque é um jornalismo que é feito para um público masculino. Isso pra mim é muito claro. E outra coisa que eu acho que é muito denunciativa dessa questão da objetificação do esporte são os uniformes femininos, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas os uniformes femininos são sempre mais justos e mais curtos, né? Até na última Olimpíada rolou uma polêmica porque a Federação Internacional de Vôlei, se eu me lembro bem, retirou a exigência do uso de biquíni de biquíni no vôlei de praia. E aí, cara, foi um chororô. Teve até um jornal que fez, não lembro agora qual foi, mas fez campanha. Fez uma pressão para que retirassem essa determinação, né? Para que as atletas voltassem a usar biquíni. Inacreditável, né? Não, nem disfarça o machismo, entendeu? E hoje eu vejo isso muito com as bandeirinhas, né? As meninas que ousam entrar num campo de futebol, né? Como aconteceu aí esse caso mais recente, tinha uma bandeirinha e ela cometeu alguns erros durante a partida. E aí no final do jogo, foi um show de machismo, né, dos dirigentes, torcedores, até da própria mídia. O dirigente de um clube falou que se ela era bonita, ela não tinha que estar no campo de futebol, ela tinha que pousar para Playboy. Quando que vocês vão escutar algum dirigente falar isso de um homem que errou numa partida? Ah, se ele errou, deveria pousar para G Magazine. Nunca. Sobre esse caso, em várias páginas de jornalismo esportivo, colocaram uma foto dessa moça que não aparecia nem o rosto dela. Ela tava assim, meio abaixada, sabe? Aparecia só a bunda dela de costas. Ridículo. E é assustador que durante a partida, se você prestar atenção no que os torcedores estão gritando, eles estão gritando gostosa e coisas do tipo, de forma que eu acho que é muito fácil você errar alguma coisa sendo que você está sendo assediada por todo um campo de futebol. Nossa, é verdade. Tem uma pressão muito grande, né? E assim, é incrível também como usam o erro de uma pessoa para estender esse erro a todas as mulheres, né? Tem até um quadrinho que eu acho que ilustra bem essa questão, que é uma menina errando uma conta de matemática e aí o cara falando, ah, mulheres são ruins em matemática. E no quadrinho seguinte é um homem errando uma conta de matemática e aí o outro cara falando, você é ruim em matemática, né? Ou seja, se um juiz comete um erro, ah, o erro é daquele juiz. Mas se a bandeirinha comete o erro, aí o erro é a mulher estar ocupando aquele espaço, né? E sobre objetificação, não só as atletas e as bandeirinhas sofrem dessa objetificação, mas as apresentadoras dos programas esportivos também. E também as torcedoras. Vocês já viram que às vezes tá passando um jogo, então eles acham uma mulher bonita na arquibancada e ficam filmando ela o tempo todo. Essa semana mesmo, Thiago Leifert, ao chamar uma matéria sobre uma treinadora, eu acho que é de um time europeu, não sei agora, de futebol, ela vai treinar um time de homens. Ao chamar a matéria, o Thiago Leifert fez questão de falar treinadora mulher. É um pleonasmo, em primeiro lugar, mas ele quis focar que é uma treinadora mulher, olha que absurdo, olha que coisa esquisita. Mostra claramente como para ele não é natural uma mulher dentro do futebol, né? E tem outros casos de objetificação. Por exemplo, no UFC nós temos as ring, aquelas corner girls, ring girls, né, que passam com as plaquinhas. Qual a necessidade daquilo? Gente, já estamos na época eletrônica, sabe? Põe um placar eletrônico ali para mostrar qual é o round. Não precisa pôr uma mulher desfilando ali, sabe? Mas esporte supostamente é coisa de homem, então tem que agradar os machinhos todos, esses que são todos héteros, todos objetificadores de mulher. Nossa, como resume as pessoas, né, a estereótipos. E tem as cheerleaders, né, também, as líderes de torcida, que também tem esse intuito, né, de agradar os homens. Bem, mas voltando para a questão do jornalismo esportivo, vocês veem esse espaço do jornalismo esportivo sendo ocupado por mulheres e vocês veem como que isso contribui para que as matérias sejam menos, com esse caráter menos punheteiro? Olha, só por curiosidade, eu dei uma olhadinha no site da ESPN, dei uma olhadinha nos blogs. São 26 blogs no total. E desses 26, só dois são escritos por mulheres. Sendo que um é dividido, é uma mulher e um cara, né? Que é a Camila Matoso e um outro cara lá. E o outro é um blog da Renata Falzoni. Então, assim, ainda é bem pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitas apresentadoras mulheres, sim, no jornalismo esportivo de televisão. Tem a Cristiane Dias. A Cristiane Dias, inclusive, está tendo um destaque muito grande, porque ela apresenta, eventualmente, Esporte Espetacular e o Globo Esporte. Tem a Fernanda Machari Soares Gentil, que foi considerada a musa da Copa das Confederações. Ai, meu Deus. Em 2013. Até as apresentadoras sofrendo com isso, né? Tem a Glenda Kolowski. Eu não sei falar o nome dela, gente. Eu acho que é isso. Ela não é só apresentadora, ela foi atleta também, né? Ela conquistou 5 campeonatos nacionais e 4 campeonatos mundiais de bodyboarding. E hoje ela ainda é apresentadora esportiva, né? E tem outras também do jornalismo regional. Eu dei uma olhadinha, olha, tem a Luciana Ávila, Viviane Costa, Thaís Freitas, Maíra Lemos e outras, né? dei uma olhadinha no blog, no Globo Esporte, encontrei um blog sobre futebol que é escrito por 3 mulheres, que se chama Donas do Campinho. E é legal porque o futebol é um esporte dominado por homens, né? Uhum. E que tem esse estigma machista muito profundo. Então é legal ver mulheres falando sobre esse assunto, né? Sim. É, dá uma esperança de que vai mudar por causa de quanto mais mulher entrando, mais o jornalismo esportivo vai ter uma abordagem menos punheteira mesmo. Mas é bem interessante, assim, que... Nossa, esses nomes que eu falei, tá falando pra contar em 2 mãos. Dentro de um universo vastamente masculino, né? E até, assim, o exemplo que eu tenho pra citar, que já não é no futebol, né? Não é nos jornais, é já na transmissão esportiva do UFC, que a gente tem a Kira Grace na bancada. Ela atua ali como comentarista da parte mais técnica, né? Tem o narrador, tem um outro comentarista, e ela é uma comentarista da parte mais técnica, que, assim, comenta todas as partidas, né? E ela também é atleta. E ainda mais com o crescimento da participação das mulheres como atletas no UFC, não vejo ela deslocada naquele ambiente, né? Como as mulheres no futebol ainda estão tendo que, sabe, parece que ainda é uma coisa esquisita quando aparece uma mulher para falar de futebol, né? Vocês lembram quando a Fátima Bernardes cobriu a Copa do Mundo? Lembro. O pessoal falava que... Ah, a Fátima não devia estar aí, não sei o quê, chama o Bonner. Eu lembro, inclusive, de um comentário que eu não esqueço, que era uma pessoa falando que ela não devia estar na Copa do Mundo, que ela tinha que estar cuidando dos filhos dela. Nossa. Gente! Eu achei muito sintomático. O esporte ainda é um meio que é visto como masculino. Tanto é que quando você fala que você gosta de algum esporte, vão chegar vários homens fazendo uma sabatina de... com informações do esporte para ver se você gosta mesmo, se você sabe mesmo aquilo. Especialmente se for futebol, né? Sempre tem aquela perguntinha, ah, o que é um impedimento? Que saco, né? Outra coisa que eu ia falar, e eu acho que influencia também, por que outros esportes, principalmente feminismo, não são tão valorizados, é porque, cara, vocês já pararam para assistir um jornal esportivo, ele é 80 a 90% só futebol masculino, um detalhe. Então o espaço reservado para falar de outros esportes é mínimo, né? Isso nos programas de TV aberta, né? É só futebol masculino. Então quando se abre um espaço para outro esporte, já é minúsculo. E quando já é um outro esporte de mulheres, aí ainda é mais minúsculo ainda esse tempo, e ainda é mostrado de uma forma objetificante. Vai ter uma gracinha do jornalista, assim, vai ter uma frasezinha sobre a beleza, sobre... Por mais que eles estejam falando de um campeonato, de uma coisa séria, eles vão acabar focando nesse ponto, né? Se o Brasil desse atenção para outros esportes, que não futebol masculino, eu acho que isso ia ajudar um pouco também as mulheres atletas, né? Ah, com certeza. A gente fez uma listinha, assim, de alguns esportes pra gente falar aqui. É curioso, né, notar que até no esporte existe essa influência de papéis de gênero, né, de esportes mais femininos e de esportes mais masculinos. Bom, os esportes tidos como femininos, normalmente, muitas vezes, né, eles envolvem alguma coisa de dança. É a nossa sociedade dizendo que homem que é homem não dança. E aí esses esportes são estereotipados como esportes femininos, ou se um homem participa, ele fatidicamente é visto como um homem homossexual, por exemplo. A patinação artística, esporte de patinação. Eu sou louca por esse esporte, gente. Eu também gosto muito. Eu adoro. Quando eu não tenho nada pra ver, eu fico no YouTube vendo vídeos, sabe, das Olimpíadas de Inverno. Vou deixar a dica aí, galera. Tem um vídeo de 1984, de uma dupla que chama Torvio e Jim, tocando bolero de Ravel, nas Olimpíadas de Inverno de Sarajevo, que é a minha preferida. E eu já vi muitas, viu? Então fica a dica. E é um esporte dificílimo. Sim. Tem que ter muita força pra fazer todas as piruetas, sabe? Pra conseguir fazer todos os movimentos, os giros, os saltos. É um esporte muito, muito difícil, gente. E um esporte que ocorre muitas lesões, né? Tem um outro que é muito similar a esse, né? Seria a ginástica olímpica, nessa questão dos movimentos mais suaves, movimentos que parecem movimentos de dança. E é curioso que a ginástica olímpica, ela tá crescendo no Brasil, né? Teve o... qual é o nome dele? Zanetti? Isso. Que ganhou medalha de ouro, né? E é até interessante notar, porque assim, na ginástica olímpica, tem os homens e mulheres fazem alguns exercícios parecidos, mas tem categorias diferentes. Só o homem faz essa categoria do aro, né? Argolas, né? Não sei. Ah, é, argolas. E só as mulheres fazem a ginástica rítmica, né? Que é aquela que tem aqueles aparelhos do bambolê e da fita, né? Ainda tem aquela divisão de que no solo tem música para as mulheres e no solo masculino não tem música? Realmente, no do masculino não tem música, né? É mais ele tá ali mostrando uns movimentos meio durão, sabe? Meio. Enquanto as mulheres podem fazer uma apresentação mais. Um espetáculo, quase, né? É, e eu acho importante falar que a gente tem como destaque no Brasil, na ginástica olímpica, uma mulher negra, né? Sim. Um outro esporte que eu nem sei se tem categoria masculina, eu acho que eu nunca vi, é o nado sincronizado. Impressionantemente tem. Eu tava pesquisando e, assim, na verdade, o nado sincronizado nas Olimpíadas só é pra mulheres, né? A gente só vê mulheres. Mas o esporte, ele surgiu com homens praticando. Era só pra homens. É, mas como é uma coisa plástica, né? Uma coisa mais visual, acabou se transformando em esporte feminino. E hoje, pelo que eu li, só existem 3 equipes masculinas no mundo. E assim, as próprias atletas, tem uma dupla de atletas de nado sincronizado que fazem campanha para que tenha essa modalidade nas Olimpíadas também, tenha a categoria masculina, para que essa categoria cresça. Um outro esporte que eu estava falando, né, Aline, é o roller derby. É uma modalidade que está crescendo também no Brasil. Não é esporte olímpico nem nada, mas ele comove uma comunidade em torno dele e é um esporte exclusivamente feminino. E é um esporte de patins, né? Então, assim, eu acho que rola uma dificuldade até de entender, porque o Brasil, né, costuma ter mais afinidade com esportes que tenham bola, né? Que tenham equipe, que tenham bola. O roller derby, ele... é uma disputa de patins que são 2 times, acho que são 5 integrantes cada, que algumas participantes têm a função de bloquear as outras do outro time, enquanto tem uma outra função, uma outra atleta que tem que ultrapassar e aí ganha pontos pelas ultrapassagens, né? Uhum. E aí, por essa característica do esporte, ele é tido como um esporte muito violento, né? Porque rola muito choque, muita colisão, muita queda. Assim, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão ver várias imagens, além de meninas super estilosas, né, porque é um esporte que também tem uma questão de estilo, vão ver meninas com vários hematomas aí praticando roller derby. E eu acho legal desse esporte justamente isso, né, porque enquanto a gente tá falando aqui de esportes que são tipicamente femininos por causa da delicadeza, da beleza plástica, esse já é uma coisa mais agressiva, né? Outro esporte tipicamente feminino, né? Tido mais como feminino, é o handball, né, Gisele? Essa modalidade, ela nem é exclusivamente feminina, digamos assim. Né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, que eu estudava no colégio, os professores dividiam assim, os meninos vão jogar futebol, as meninas vão jogar handball. Eu acho que as mulheres são até estimuladas para jogar esse esporte, né? Para não se intrometer no futebol, né? Eu acho triste que na minha educação física era mais ou menos assim. Os meninos jogavam futebol com a quadra boa e a gente ficava com uma quadra horrível para fazer todos os outros esportes. Gente, isso me soa tão familiar. E eu gostava de jogar futebol. E o professor de educação física não permitia que a gente jogasse futebol. A gente pedia. Os meninos queriam jogar com a gente algum outro esporte. Por exemplo, handball, vôlei. sempre não permitia, obrigava os caras a ficarem no futebol e nos obrigava a ficar em qualquer outra coisa que não fosse futebol. E depois acham estranho que mulheres odeiem educação física. Na educação física é o momento que a gente é mais desprezado e humilhado pelos professores e até pelos próprios colegas mesmo. Agora, sobre o handball, eu queria falar uma coisa, até bem recente que aconteceu, que em 2013 a seleção brasileira de handball venceu o campeonato mundial. E venceu invicta, ganhou todos os jogos, os 9 jogos que disputou. E sabe o que é mais louco nessa história? A gente tem um time de handball que é tão bom, que é tão competente, e nenhuma TV aberta exibiu o torneio. Na verdade, nenhum canal esportivo. O único canal esportivo que exibiu foi o Esporte Interativo. Foi o único que apostou no handball feminino brasileiro. Foda isso. Sim. E aí, mais uma vez, é o monopólio do futebol prejudicando outros atletas e outros esportes, né? Lembram que existem outros esportes nas Olimpíadas, né? Aí vamos bater palma para a Marin Maggi, que ganhou a medalha, né? Mas e o patrocínio? E o antes? E até chegar nas Olimpíadas? Como é que faz? É só a gente pegar a trajetória da Marta como exemplo. De como toda a vida dela ela foi desestimulada a jogar futebol, a fazer esporte, sofreu com patrocínio. E foi uma das maiores jogadoras do mundo. E aí a gente celebra quem? A gente celebra o Neymar, a gente celebra o Pelé, mas a gente esquece da Marta. E de outras atletas, né, no futebol que poderiam estar surgindo, outras mulheres não são incentivadas a tomarem esse posto de referência, de modelo. E a maior parte das histórias das mulheres atletas brasileiras mostra que é uma mulher apaixonada por um esporte, muito boa no seu esporte, que treina bastante, mas que tem que dividir a sua dedicação em trabalho, família e o esporte, por causa que é tão pouco patrocínio que não tem como se dedicar exclusivamente. O que acontece quando as mulheres começam a quebrar a hegemonia dos esportes tipicamente masculinos? Né? Por exemplo, artes marciais, né? Que é tido como... Nossa, luta é coisa de homem, né? O que acontece, né, quando a gente tem lutadoras que começam a ganhar medalhas, começam a ganhar destaque nessa área? É, a gente viu aí nas últimas Olimpíadas a Adriana Araújo, né, que ganhou uma medalha de bronze pro boxe brasileiro, na categoria de até 60 quilos, né. É interessante que ela conta que no começo, quando ela começou a praticar esse esporte, falavam para ela que isso não é coisa de mulher, que a menininha ia chorar quando levasse o soco. Já usa a palavra menininha como se fosse um xingamento, né? Uma ofensa. Tá aí, medalha de bronze, babacas. Pois é, as mulheres estão realmente se provando. A gente até já falou em algum cast sobre a Ronda Rousey do MMA, que também tá super se destacando num esporte que o próprio dono do esporte do UFC, né, do campeonato, disse que nunca colocaria mulheres. E agora, tipo, praticamente todo evento já tem uma ou duas lutas de mulheres, sabe? E de mulheres muito fodas. E que, pelo menos nas transmissões e na divulgação do evento, não se vê musificando essas mulheres. E isso eu acho foda também, né? De mostrar elas como lutadoras, como os homens são também, né? Eu acabei de lembrar de uma mulher que não foi musificada, pelo contrário, virou motivo de chacota pro jornalismo esportivo no Brasil, que foi aquela levantadora de peso que estava com as axilas peludas. Vocês lembram? Ah, sim. Infelizmente, sim. É um exemplo. Ela não foi objetificada, mas foi reduzida a objeto. Sim, objetificada no sentido de linda. Olha, a musa. Mas foi reduzida a objeto ao colocá-la como obrigação principal de enfeitar. Tipo, meu Deus, essas axilas, apaga. Era o que todo mundo tava falando na época. Parece que a mulher não só tem que ser boa, muito competente no esporte pra se provar, para as pessoas darem atenção para ela, como ela tem que também se encaixar em alguns requisitos, alguns atributos de aparência, né, de beleza. E isso rola muito no tênis, né, gente? Sim, tá aí, você joga tênis, fala aí pra gente como é que é. Maria Sharapova, por exemplo, é considerada uma musa. Ela é muito competente, muito talentosa, mas a maior parte do dinheiro que ela ganha é oriundo de outras atividades dela decorrentes da beleza dela, por causa que dentro do tênis em si, a valorização dela é menor porque o tênis masculino é muito mais valorizado, sabe? E uhum. aí o que acontece? As mulheres bonitas do tênis, até porque muitas mulheres do tênis são de países da Europa Oriental, ou seja, brancas, loiras, olhos claros, né? O que uhum. agrada o padrão de beleza, elas são resumidas à beleza delas o tempo todo pela mídia. Por mais que elas sejam competentes, sempre vão falar delas como modelos de propagandas de tênis e afim, sendo que o Nadal não é objetificado dessa forma. Não. E ele é um homem que muita gente considera bonito, mas aí o talento dele fala muito mais alto do que o talento das mulheres do tênis. Gente, as mulheres jogam de saia. Se eu vou sair de casa e eu vou, sei lá, andar um pouco, fazer um pouco mais de exercício, eu já penso assim, eu não vou sair de saia. Vou sair de calça, vou sair de short, vai ser mais confortável. Não, elas praticam esporte que elas têm que correr de saia, uma sainha curtíssima. Só isso já mostra o quanto que as mulheres no tênis são objetificadas, né? Como tem essa pressão por beleza, né? E deve ser chato, né, Thaís, usar essas roupinhas assim? Será que não atrapalha no próprio esporte? Eu não sei se a saia atrapalha, por causa que ela tem um shortinho, tem um lugarzinho pra pôr a bola. Só que eu acho que... E se a pessoa não gostar da sainha também? Não é só a questão de desempenho, porque eu acho que a tecnologia das vestimentas das atletas de grande nível impede que isso aconteça. Mas se a pessoa não gosta de saia, muita gente odeia saia. Ela vai se sentir... Ela vai, é obrigada a usar praticamente. Nunca vi um jogo de tênis feminino que a mulher não tá usando uma sainha. E uma outra coisa também... É como você falou, normalmente essas atletas são atletas europeias, né? Elas têm essa beleza que é eurocêntrica, né? E aí a gente tem o caso das irmãs Williams, que são as irmãs Serena e Venus, que elas de vez em quando sofrem com várias declarações racistas, né? Inclusive vindas de outras atletas do tênis. Verdade. Por elas serem negras, né? E a Serena hoje é considerada a tenista número um do mundo, né? A Serena é um fenômeno. Ela é incrível, muito talentosa. Eu queria fazer uma observação sobre tênis. Ah, em 2012, já tem um tempinho, mas é que essa fala é muito recorrente. Tenistas desqualificando as mulheres que jogam tênis e participam dos torneios. Por causa que há pouco tempo atrás, olha, pra vocês verem, tem pouco tempo que o prêmio dado para o tenista ganhador dos grandes slams passou a ser igual entre homens e mulheres. E desde então, todo ano, aparece um tenista reclamando sobre as mulheres ganharem igual eles. Todo Nossa. Ano. Nossa! Mas chove meio tears, né? Sim. E não é só tenista pequeno, sabe? Em 2012 foi o tenista número 8 do mundo. Eles têm seus argumentos que pra eles acham que são perfeitos, só que qualquer pessoa que entende de tênis consegue destrinchar e mostrar que não é bem assim. Só que não tem como, gente. Eles são muito machistas, sabe? Eles não conseguem entender que mulheres tenistas têm a mesma qualidade que eles, apesar de o tênis ter aspectos diferentes. Uhum. E uma característica do tênis é que ele é mais, assim... elitizado, né? Rola muito dinheiro, né, no tênis, eu imagino. Eu acho que é aí que tá esse medo dos caras, né? Que é um esporte de alto nível, que rola muita grana, e as mulheres estão começando a pegar essa grana também, e aí, né? Gente, a equiparidade da premiação entre os quatro maiores torneios de tênis só vem em 2007. Acabei de conferir aqui no link. Nossa. 2007, gente. É isso que eu tô falando, as modalidades femininas, algumas delas, assim, são muito recentes, né? Alguns esportes não tem como a gente falar em equiparar força em equiparar desempenho, porque é tão recente, não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo histórico, o incentivo, sabe? Tanto é que, muito, que a gente percebe que quando um jogador de futebol brasileiro vai jogar na Europa, ele passa por um treinamento intensivo, físico, por causa que o físico tem que ser extremo. Aí as mulheres não têm esse estímulo de buscar aquela perfeição física para ir buscar a técnica também, sabe? Eu vejo muito isso, de que investe muito no corpo dos atletas homens, para que eles fiquem o máximo de desempenho físico que pode um corpo atingir, sabe? Uhum. Isso acontece com mulheres. Mas eu fico me perguntando, de onde surgiu essa divisão, sabe? Quem decretou que mulher não pode jogar futebol no Brasil? É porque, assim, fora do Brasil, existem países que o futebol é considerado um esporte majoritariamente feminino, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que na Suécia também, se eu não me engano. É, mas será que nos Estados Unidos isso não acontece, de o futebol feminino ter ganhado mais destaque lá? Porque lá o forte do masculino é o futebol americano? Pode ser. Basquete, a gente deixa claro isso, tipo, tem basquete feminino que é muito bom, só que todo mundo está dando bola pro masculino, acontece mesmo lá. Tem isso um pouco também, de que se tivesse uma boa seleção de futebol masculino nos Estados Unidos, o futebol feminino provavelmente perderia espaço, porque o machismo é isso. E assim, é engraçado que a nossa sociedade, ela é meritocrática, mas até certo ponto, né? Porque não se reconhece o mérito, o esforço diário das conquistas, sabe? Das mulheres, sei lá, as mulheres incríveis que, apesar de terem ouvido a vida inteira que futebol não é coisa de mulher, elas resolveram, sabe, que gostam muito desse esporte, que querem quebrar esse paradigma. Só essa questão já não é um motivo pra você admirar muito essas mulheres, sabe? Até porque imagina elas treinando inicialmente, aí quando elas jogavam bem, falavam pra ela: nossa, você joga bem pra uma mulher? Aproveitando que a gente já entrou nesse tema do futebol, eu queria saber de vocês, qual a experiência que vocês têm com o futebol? Que assim, a gente tá no Brasil, é inevitável isso, né? De ter alguma relação com o futebol. Eu queria saber qual é a relação que vocês têm com o futebol. Eu brincava muito, eu era muito moleca de ficar na rua, jogar bola e tal. Quando eu era criança eu jogava muito. Mas aí aconteceu essa coisa de na escola me incentivaram a praticar esportes, né? No geral, não foi só o futebol, não. Acho que todos os esportes. E aqui eu moro em Brasília, né? E Brasília não tem times de futebol competitivos. Por exemplo, a Thaís mora em Minas, eu morei um ano em Minas. E eu ficava muito surpresa, assim, muito admirada, como que, por exemplo, um dia que tinha jogo do Cruzeiro e do Atlético, a cidade parava. Se tem jogo, não tem como você dormir, se você mora em Belo Horizonte. Inclusive, só aproveitando um parênteses, esse negócio de time, né? Parece que todo mundo nasceu no Brasil, você tem que ter um time. Os pais já vão doutrinando a criança, né? É, exatamente. O menino mal nasceu e já tem uniforme do time inteiro. Já tem time. Meu namorado, ele não é do futebol, assim. Ele não se importa, sabe, com o futebol. Ele é mais do basquete. Então, teve uma vez que a gente viajou pra Argentina. E aí, os gringos lá, ao saberem que a gente era brasileira, a primeira pergunta é: pra qual time você torce? Ou seja, primeiro, homem, você tem que gostar de futebol. Segundo, brasileiro, como assim não gosta de futebol? Então, o desgosto do gringo quando soube que, tipo, não, eu não tenho time, não gosto de futebol. Né? Nós dois cagamos pra isso. Não, aqui em casa é engraçado que às vezes, né, a gente sai com alguém e a pessoa começa a querer conversar sobre futebol com o Rodrigo. Porque o Rodrigo é carioca, né? Uhum. E eu sou brasiliense. E mulher ainda por cima, né? E aí o Rodrigo, cara, não sabe nada de futebol. E fazem sabatina com ele? Não, também não acompanho muito futebol, não. Mas eu pego trânsito todos os dias da minha vida. Então, eu fico ouvindo ali a rádio, acabo escutando muita coisa sobre futebol, né? Então, mesmo não assistindo, eu sei de tudo que tá acontecendo, sabe? Eu acompanho os comentários críticos e tal. Então, acaba que eu sei mais de futebol do que o Rodrigo. Só que as pessoas sempre presumem que ele sabe mais do que eu. Thaís, e a sua relação com o futebol? Você já praticou? Eu gostava muito de futebol. Eu jogava bola na escola. Inclusive, era boa pra caramba, gente. Só que aí... começaram a falar que não era meu lugar ali, inclusive meus colegas falando isso. E você vai afastando do esporte, né? Só que eu continuei gostando de assistir alguns jogos. Eu gostava, mas na verdade o que eu sempre gostei foi videogame, jogar. Pegava alguns times e jogava assim. E FM, que você é o treinador e você monta seu time, sua tática, que eu gostava muito também. Uhum. Só que eu nunca tive time. Inclusive aqui em casa sempre me zoavam porque eu era Vida Folha. Eu gostava, tipo, ah, tá, o time tá bom, gosto dele, então não tem uma preferência, assim, se for pra assistir, eu assisti porque é legal. E só que o jeito que as pessoas tratam a mulher que gosta, passa a desanimar com o negócio, você vira troféuzinho, sabe? Entendi, vira até um fetiche, né? Sim, parece que a mulher que gosta de os outros, sabe? Entendi. Isso é muito desagradável. E aí eu passei a ter raiva, por causa que todo dia tem algum comentário do tipo, e porque aqui em Minas tem muita rivalidade e as ofensas entre os times são muito misóginas, por exemplo, chamar o Cruzeiro de Maria. Gente, como se fosse uma ofensa. Eu fui uma vez no estádio, não foi Atlético Cruzeiro, foi Atlético Flamengo. E o tempo todo no jogo, você ouvia comentários próximos do tipo, nossa, fulano tá jogando igual uma mulher hoje. É muito violento pra uma mulher estar ali. Eu gosto mais do videogame mesmo, de partidas assim, fazer uma competição e só, porque destruiu o meu gosto pelo futebol tradicional mesmo. Não é o esporte em si, né? Do esporte você gosta, você não gosta do machismo em torno do esporte, né? É, e não é só machismo também, é homofobia, racismo. Nossa, o futebol é um antro. Parece que até o fato dele ser dominado por homens potencializa essa tendência, né, à violência. Eu fico pensando, vocês lembram de quando o Galo teve a camisa rosa? Lembro. Porque, gente, era horrível. Era o tempo todo falando que torcedor do Galo era mulherzinha ou gay por causa da camisa rosa. Assim, é chocante o machismo e a homofobia. E racismo até, né? Porque quantos casos aí de torcedores jogando banana no campo pros jogadores, sabe? Que palhaçada. Tem um preconceito contra times específicos, né? Tipo, por exemplo, São Paulo, o povo fala que é tudo Bambi. Sim. Que foi por causa até de um jogador que se assumiu gay. Ele não se assumiu, não. Ele foi até jogador do Atlético hoje, só que ele corre de um jeito considerado feminino. E ele tem fotos com o Serginho Orgastic. Aí, como ele jogou muito tempo no São Paulo, ficou como o time de bibas. E o Galo também, o povo zoa por isso. Tem uma exaltação da masculinidade. E o que que a masculinidade é se não é agressiva, sabe? Mas em esportes que tem um equilíbrio maior, por exemplo, no vôlei, né, que a gente tem seleções tão boas masculinas quanto femininas, a gente não vê tanto isso acontecer, embora seja, acho que, o segundo maior esporte do Brasil. Sim, verdade, Aline. Mas eu ainda vejo muito aquela coisa do vôlei, das pessoas dizerem que o vôlei feminino não é tão interessante porque não tem tanta força, né? No caso do vôlei, também falam que não tem tanta altura, que aí... E desqualifica isso porque as mulheres não são altas. Uma coisa que eu acho curiosa sobre vôlei, que a seleção feminina, ela passou um tempo sem conseguir ganhar o primeiro lugar nos campeonatos. E ela ficou com pecha de amarelona por causa disso. Cara, eu fico desgraçada da minha cabeça. Porque parece que no Brasil a gente é treinado pra reconhecer só dois signos, né? A vitória ou a derrota. Não existe segundo lugar no Brasil. Medalha de prata e nada é a mesma coisa. O Brasil, ele não gosta de, por exemplo, que agora tá fazendo bastante sucesso o UFC, né? O brasileiro não gosta de UFC, ele gosta de ganhar. E aí, como tem muito brasileiro ganhando no UFC, ele passou a gostar de UFC. Quando tinha no tênis o Guga, que tava, sabe, arrebentando, aí o brasileiro virou, de repente, fã de tênis. E agora não é mais. E a Fórmula 1 também, né? quando tinha Ayrton Senna. E fica uma cobrança em cima dos outros pilotos brasileiros, né? É, e até que o Rubinho Barrichello, ele é devagar e virou piada, sabe? Pois é, chegava em segundo lugar em quase toda a corrida e ficou com pecha de perdedor, sabe? Gente, segundo lugar não é o décimo lugar, sabe? Aliás, aproveitando que a gente já começou a falar de Fórmula 1, é um esporte que só tem homens na Fórmula 1. Como assim, gente? Tem outras categorias do automobilismo, né? Sim, sim, que tem mulheres, né? Mas na Fórmula 1 especificamente, que é a elite, né, desse esporte, rola muita grana, né? Um esporte de referência até para a indústria automobilística, e não tem mulheres. Tem o futebol americano, que é meio que o para os Estados Unidos que o futebol é para a gente, né? Que é tipicamente masculino. Mas eu fui pesquisar para ver se tinha ligas femininas de futebol americano, e a única coisa que eu achei foi a liga de futebol feminino de lingerie. Porque, assim, os caras do futebol americano usam praticamente uma armadura, né? E aí tem as mulheres que disputam de calcinha, sutiã e capacete. E tem os esportes mistos também, né, gente? Que eu consegui pensar apenas o hipismo, né? É, e é interessante que já houve momentos na história do hipismo que as mulheres lideraram um ranking, né? Hoje eu acho que eu dei uma olhada no ranking, os melhores colocados são os homens. Mas as mulheres estão próximas ali em quarto, sabe? Não tão longe na tabela. É interessante ser um esporte em que homens e mulheres estão disputando, né, meio que em pé de igualdade. Uma outra coisa que eu achei foi no Mundial de Natação em Dubai, eu acho que em 2012, que pela primeira vez abriram uma modalidade mista, né, que é o revezamento 4x500, que tem tanto atletas homens quanto mulheres se revezando. Eu acho que são dois homens e duas mulheres para cada equipe de cada país, né? Então, eles estão disputando ali juntos, eu achei interessante também. Achei legal. Aproveitando, né, que estamos em época de Copa, falamos aqui de mulheres no esporte. Mas a grande questão, eu acho, da Copa, que envolve as mulheres, é a exploração sexual, né? E principalmente de jovens adolescentes. Olha, eu queria comentar aqui duas notícias recentes, que são a camiseta da Adidas e uma revista indiana que fez uma matéria sobre como paquerar mulheres brasileiras. E eu acho que as duas coisas, elas partem do mesmo princípio, né? Que é a visão que se tem da mulher brasileira lá fora. Eu acho que nós, brasileiras, nós não somos só latinos, né? Nós somos latinos e brasileiras. A mulher latina, ela já é objetificada, mas a latina e brasileira no mundo, ela tem essa conotação extremamente sexualizada, né? Extremamente objetificada. Uhum. Não sei se vocês se lembram do caso da camiseta da Adidas. A Adidas é uma das patrocinadoras oficiais da Copa. É uma grande empresa, né, gente? E te espera, no mínimo, um pouco de responsabilidade. O que aconteceu? Ela colocou à venda duas camisetas que tinham um apelo sexual. A primeira falava uma frase que seria um looking to score, que tinha uma mulher de biquíni e o pão de açúcar no fundo. E a segunda era uma versão daquela camiseta Eu Amo New York, né? Que é um coração, coração New York. Uhum. Só que o coração fazia referência a uma bunda com um biquíni fio dental, sabe? Uhum. E falando I Love Brasil? Sim. Nossa, muito mau gosto. Irresponsável. E aí rolou a maior polêmica, a Embratur se manifestou e eles acabaram tirando essas camisetas de circulação. Mas, assim, isso mostra pra gente como que a mulher brasileira é vista no exterior, né? E como que o turismo sexual, ele é estimulado, né? E a gente nem tem como culpar exclusivamente os estrangeiros por verem o Brasil dessa forma. A gente vê pelo próprio jornalismo punheteiro o quanto que os próprios brasileiros tentam vender essa imagem de que, nossa, como as brasileiras são bonitas. Inclusive, teve uma campanha da TAM pra Copa, que é um texto bonitaço e tal, poético. E aí, falando sobre quem que eles iam trazer pra esse grande espetáculo. E a última frase da campanha, enquanto mostrava imagens, inclusive de uma mulher negra, né, torcendo, e a sexualização da mulher negra, mas que venham também as princesas. Usou justamente esse termo, né? Ou seja, já colocando a mulher que tá na Copa tá lá pra enfeitar. É, ela não é torcedora, ela é apenas enfeite. Eu acho que tem uma coisa no jornalismo esportivo muito interessante, que é que tratam a mulher que vai no estádio, a mulher que acompanha esportes, como apenas um acessório do homem que faz isso. Eu acho que a objetificação da mulher brasileira tem muito a ver com a sexualização da mulher negra, porque é isso que é vendido com o carnaval, por exemplo, com a Globeleza. Aliás, rola isso no clipe oficial da Copa com a Jennifer Lopes e a Cláudia Leite. Não sei se vocês viram, mas que rola uma sexualização das passistas também, mostrando a bunda e rebolando. Tem um foco bem descarado na bunda delas. Tem o fato da realidade de várias cidades brasileiras que empurram, né, meninas logo cedo pelas condições de pobreza para a prostituição. Né, e isso acaba criando uma oferta também, né, para esses caras que vêm procurar sexo no Brasil. É, eu vou logo recomendar para quem está ouvindo uma reportagem que em forma de HQ, que é o Meninas em Jogo. E eu amei essa reportagem porque, por dois motivos. Primeiro, porque ela é importantíssima, né? Porque ela traz dados muito interessantes, assim. E segundo, porque, gente, jornalismo investigativo e HQ tem tudo a ver. Eu fico muito legal, essa reportagem mesmo. Nossa, genial. Realmente. E é interessante essa reportagem porque ela mostra o panorama de uma das cidades sede, né, da Copa, que é Fortaleza. E ela segue o rastro das redes de prostituição, né, de turismo sexual e exploração de menores, né, de adolescentes. Então, assim, as meninas são aliciadas no interior do estado e são trazidas para a capital. E é claro que isso sempre ocorreu, isso não está acontecendo agora por causa da Copa. Só que com a Copa, esse tráfico se intensificou. Essa reportagem mostra como é difícil você desmontar essas redes de prostituição, porque elas estão muito difundidas, né? Tem muitos braços operacionais. E é uma máfia, né? Tem, tipo, hotel envolvido, restaurantes envolvidos. É, exatamente. Conta com apoio de políticos, de policiais, de taxistas, agências de turismo, recepcionistas de hotel. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas nisso, né? Como é muito subnotificado, acaba que, mesmo quando existe a boa intenção do Estado em recolher a denúncia, em acatar, em levar até o final, acaba não acontecendo. O que acontece é que a adolescente, ela não se sente vítima, os parentes não denunciam, é difícil encontrar testemunhas, porque as testemunhas normalmente vêm anonimamente pelo Disque 100. Elas são consideradas culpadas porque elas cederam. E aí acaba que a denúncia não vai pra frente, né? Essa reportagem ela tem uns dados muito interessantes, né? No caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, 83% das vítimas eram meninas. E nas denúncias de tráfico de crianças e adolescentes, 81% eram meninas. Né? Esses são dados nacionais de 2003 a 2010. E a faixa etária mais atingida está entre 12 e 17 anos, né? Que eu acho que é quando a menina entra na puberdade, né? Menores. Muito novinhas, é. A maioria das mulheres e das meninas exploradas são negras, com a idade entre 15 e 27 anos, de classes populares, com baixa escolaridade, moradores de periferias. É aquela coisa, né? Tem uma frase na reportagem que eu até copiei aqui, que é a seguinte: as redes se organizam e se sustentam em dois pilares: a oferta gerada pela vulnerabilidade socioeconômica, emocional e psicológica da pessoa vitimada, e a demanda. O cliente beneficiado pela tolerância social, pela impunidade e pela cultura machista. Perfeito, isso resume, né? Porque aí a gente vê como tudo está relacionado, né? Tanto as limitações machistas que acabam vitimando mais as mulheres por ganharem menos, por não terem perspectiva até educacional, né? Profissional, e aí acabam tendo que cair na prostituição para sobreviverem. Parece que é uma rede de fatores também, né, que leva a isso. E não tem como não ver que tá tudo relacionado, né? É, e não é só o turismo sexual, né? A Copa não trouxe só o turismo, digamos assim. Né? O fato de a Copa motivar mais homens para trabalhar numa determinada região também aumentou o número de meninas prostituindo, né? Fazendo programas, inclusive, à luz do dia, na hora do almoço, do pessoal que trabalha, né, nessas local. Então, gerou, assim, problemas sociais intensos, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Além, é claro, de outros problemas, tipo despejo, né, de pessoas pobres residentes ali próximos, a gentrificação dos centros da cidade. Então, assim, a Copa, ela trouxe todo um novo panorama, né? Ou talvez ela tenha apenas feito aflorar, porque isso sempre aconteceu também, né? Apenas se intensificou. Eu acho que intensifica a desigualdade social, simplesmente. É mais ou menos isso, no caso da Copa em si, sabe? Bem, esse foi o nosso cast de hoje sobre mulheres no esporte e foi uma delícia contar com o maravilhoso sotaque mineiro da Thaís em mais um cast. Espero que vocês tenham gostado. Antes disso, eu queria as considerações finais de vocês, meninas. Vai ter Copa, não vai ter Copa? Quais as palavras finais de vocês sobre as mulheres no esporte? Eu espero que as mulheres se adentrem, se obriguem o esporte a recebê-las, para que a panorama de machismo mude dentro desse meio. Bom, minha consideração final é que só falta um mês para a FIFA ir embora desse país. Oba! Uhul! Porque realmente, olha, não foi uma experiência legal. Mas enfim, né? Vamos torcer pelas mulheres aí. Eu acho que a gente tem que não descartar o esporte feminino lá de cara só porque é feminino. Vamos assistir os Jogos Olímpicos que vão ter daqui a pouco tempo, né? E torcer pelas mulheres, é isso aí. Exatamente, torcer pelas mulheres e por uma democratização maior do esporte em gênero e em modalidade de esporte também, né? Porque o mundo não gira ao redor do futebol, né, galera? É verdade. Bem, então é isso. Até o próximo Weekend Casted. Tchau, galera. Tchau.